explicar pro mundo. É feito pão com margarina, pizza dormida, pra quem tem fome acima de tudo. Amor, vale sim cada segundo. Sem açúcar ou pimenta, hortelã ou menta, só é bom quando é servido puro. É, dê sorte no Jorge só por ser amado. E se você economiza, fica miserável. Só por ser amado. E se você economiza, fica miserável.